Coringa, Serra, confirme o PAB? 01. Coringa, Serra, autorizado o táxi, reporte no ATEC, seu papá, ajuste no 017. Já se é autorizado ingresso, reporte aliando pronto, cabeceiro no 7. Bom dia, Xan. Eu dei segundo, 360 Guarulhos. Gente da chave. Oi, Xan, é 6251. Aguarde com a preparo da Eulê da Mótiva. Eulê da Mótiva. Já se autorizado, decolar pistão no 7, vento 130 graus, meia dúzia nós. Colônia 251, copia Guarulhos? Copia Colônia 251. Paulo Guarulhos, 360. Autorizado via Anteza Luna 0, decola da pista no 0. Primeira curva à direita. Seja Gael, Leda. Ótima. Luna 19, 35, controle. 5013, transponda. Utilizando Guarulhos 360, decola da 10, curva direita da Euleda Motiva, presumo 10, aerovia. 1935, controle 5013, seu código Ocean 6251.5. Aperto, chamei para feedback, fundamento. Tá barato, muito obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3601 no frente da Charlie. Portão 2, solicita congruência. 3601 para congruência, vai de cópia. Ah, você tem previsão para nossa autorização, senhor? Nós já estamos completamente prontos para a partida. Então 3601, apenas um minuto, cópia. Ok, obrigado. Salvador, gol 9961, aguardando a cópia. 9961, bom dia, estamos em coordenação a respeito do plano. Zero 01, copia São Paulo, Congonhas? Prossiga, 01. Para mim, São Paulo, Congonhas, 320, nível autorizado de amplos 1-0. Decolada a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leber, Motiva. 1-1-9-3-5, controle, a senhora 5-0-1-1-1, transforma. Tá 3-0, no provado, São Paulo, Congonhas, 320. Represulo 10, decolador no 0, curva direita, saída da El, Ledra, Motiva. Controle Salvador no 935, transponda 509, solicito push, acionamento, posição 2. Autorizado, pushback no posição 2, chame o contato, então 3601, apenas confirmando da El, Ledra, Motiva, saída. Da El, Ledra, Motiva, autorizado, push, acionamento, está 3260. 9961, copia para Guarulhos? Posso copiar, igual 9961. 9961, Salvador Guarulhos, 340 autorizado, via Anteza 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-1-9-3-5, controle, acione 5032. Autorizado Guarulhos, nível 340, Anteza 1-0, decolada 1-0, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, Motiva. Controle 119-35 e o construtivo transponde 5022. Foro 9-1. Para o senhor, pushback, funcionamento. Pronto, pushback, funcionar, posição 3, igual 9-1. Agora, a navegação já iniciando no 02. Assim que a mesma liberar a retaguarda, será autorizado o voo 9961. Certo, para a liberação no 2, será autorizado no 3, igual 9-1. Ponte Esperando 10, Torre 1895, QNH 10, 16. 10, 16, taxa vem de Alfa, ponto estéreo 295, tá 3601. Voo 9961, após a liberação do Torre da retaguarda, está autorizado para o SPEC no Santão 3, no Cidade. Liberação do Torre da retaguarda, autorizado para o SPEC no ataque do 99. PM é 251, está autorizado para o SPEC no 5, chama o Cidade. Autorizado para o Xuxa 6251. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 130 graus, 619. Autorizado a decolagem do 10, tá 360. 161 para o táxi, 4 horas e 8 de autonomia, Altana Confim, 155 Bora. Segue aí, Alfa no ponto de Caradão, 0-1-1-8-9-5, 0-1-6. Segue de Alfa, ponto de Caradão, 0-2-1-8-9-5, ponto 0-6, gol, Alfa Alviano. Número 6251, número 33 a bordo, Altana Confins com 5 horas e 20. Táxi via de Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 16. Via de Alfa, 1895, ponto de espera, o Xander 251. Por favor, um bom dia, Tan 3171, informação de Arle, autorização, Guarulhos. Guarulhos, eu vou de Cota, 3171. Paulo Mike, X-Ray Fox, parqueado na posição número 12. Bom dia, obrigado. Bom dia. Xanema 251, bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Sim, mantendo no zero, Xanema 251. Barulhos, 320 autorizado, ventos 110. Declarando a pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Lida, Motiva. 11935, controle, 5020, transponder. 3171, autorizado Guarulhos, indo 320, via para o Lomo Zero. Decola Lomo Zero, curva à direita, Andael, Lenda, Mótila. 11935, controle, 5010, transporte. 5020. 5020, corrigindo, tá 3171. Ainda fui bem com seu momento. Xanema 251, devido à pressão de saída do táxi que decolou à frente, mais um minuto para a decolagem. 7 minutos. 251, autorizado a decolar, pista no zero, vento 130 graus, 619. Autorizado a decolagem, Ocean 6251. Canem 251, decolada 34, chama o controle 119-2935, com voo. 1935, ou chama 251, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, o K38-16, estabilizado em LS X-Ray da 10. K38-16, bom dia, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 619. E pouso na 10, K38-16. Atenção para invocar o aeronave de Finger, da ponte, na remota número 12, para o Finger número 5. Tem uma dica? Nosso novembro estou aqui na posição 12, remota, parte principal, queremos ir no 5, Finger 5. Autorizado, mantendo escuta permanente. Autorizado, mantendo escuta, obrigado. Tag 2171. Segue via faixa principal. Indiápolis, ponte para dar 10, chino torre 18, sinal na 5. Indiápolis, ponte espera 1895, na 3171, na mulher. Chino na minha vida, escuta. Aí a posição na remota 12, aguardando a aeronave da TAM, libera a retaguarda para iniciar o reboque. Aguardando o tanque, tá vai reboque agora ou até saindo? Esperando o tanque, tá parqueando agora. Uma benzina decimal 1, né? Sim, então do 21 decimal 1, nota 3216. Esse 11 que tá ao meu lado fazer reboque, quantos dois para aguardar? Eu acho que o número 1 é para aguardar a aeronave da TAM, que liberou agora o través do gate 09, para iniciar o reboque na remota 1-2. Ok, ok, aguardando, assim que liberar, aguardo a confirmação para prosseguir, ok? Gente, mantém a posição no momento e aguarde para a continuação do reboque, o Oscar November 1. Está autorizado a prosseguir com o reboque, mantendo uma escuta permanente. Oscar Zulu retomando aqui, aguardando. Oscar Salvador, muito bom dia, Altan 38, fundo mesmo. LV Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, Altan 38, fundo mesmo. Bom dia, olha a atualização para o reboque aqui da posição 6 na remota, para a posição número 11 do patrão, por favor. Tan 3171, contra 010, pronto. Tan 3171, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 7 nós. Alinha e decola no zero, Tan 3171. O reboque para da 13 para Porto Alegre. Ok, obrigado, gente. Está autorizado o início do reboque. Ok, obrigado. 71 no decolado 44, chama o controle 119 decimal 35, mamão. 935, obrigado, valeu. Alfa Salvador, tá, Mike Zulu Índia, informa o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Tá precisando de Controle, tentando aparência, transponda o voo, no nosso. Pode chamar para o pushback, seu momento.